É a torcida do semiótica, é o time de futebol, torcida mais unida do Brasil. Eu lancei um time chamado semiótica, é o time mais foda do Brasil. A gente participa de todas as copas da sua. A Copa da Suruba é assim, todos os times vai no campo e começa a transar. Muito ejaculado, muito. É o time da semiótica, o maior do Brasil. É o time da semiótica, vamos ganhar, vai Brasil. Depois do jogo, todo mundo começa a se agarrar e vamos lá, com pés, vamos adentrando o tipo todo. É o time da semiótica, o melhor do Brasil. É o time da semiótica, quem não for prever pra puta que pariu. É o time da semiótica, um dos maiores vencedores do Brasil. É o time da semiótica, a Copa da Suruba. Quem não gostou, vai pra puta que pariu.